coração. Vários motivos que nos fazem resistir. Manter acesa, chama o sonho, vai além de MC. Quero sossego, mais saúde pros amigos. Sucesso pra todos avantes que servem de incentivo. Por aqui, deixa comigo, ou melhor, deixa com nós. Que atravessa a madrugada nos beats, soltando a voz. Sem importar as condições, profissional do mesmo jeito. A gente compra quase tudo, menos amor e respeito. É difícil conquistar por vários fones se alastrar. Mostra que a rua tá em nós e chega em qualquer lugar. Cada dia que amanhece, se conhece um MC. Cada MC que se destaca, é sensação de conseguir. A gente também quer dizer, só uma chance pra fazer. Só questão de se envolver, demonstrar ou proceder. Tudo tem a sua hora, enquanto isso eu vou seguindo. Só nasci pra todos, mas poucos seguem o seu caminho. Bola pra onde vou, tá com fé que o pior já passou. Só quem é pra entender, só quem vive o real consegue compreender os rap que cê sabe. Que podia tá no site, mas crescer sozinho dificulta sua oportunidade. Acredita no seu valor, muita fé que se consegue. Cada dia que transcorre, milhares a bebe. O rap nunca vai tá sozinho, nós em sintonia. A gente sabe o respeito, o sentimento que nos guia. Visionário sempre à frente, coração consciente, preparado pro imprevisto. As coisas mudou de repente, fé em Deus, possível, basta acreditar. Resistência, guerreiro, tenho certeza que vai chegar. As coisas vão acontecer, depende de você. Intenções da conquista, porque tu merece. Mas vamos aí, crescendo, evoluindo a cada nome, respeitando cada um. Sofrimento não se discute. Não importa onde vou, tá com fé que o pior já passou. Muita luz pra conseguir resistência e nunca desistir.